Vem pro show. Oi, beleza? Então vamos lá então. Gente, a partir de agora, J. Silva e Paizinho dos Teclados ao vivo pra você curtir. Gente, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez na Vila Genésia. Um abração a todos vocês. Sejam bem-vindos sempre, viu? J. Silva e Paizinho dos Teclados ao vivo, meu irmão. Alô, Luizinho, meu irmão. Aquele abraço, meu. Ouvi falar que você tá com um namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinho, porque seu coração bate por outro cara que estou eu. Eita paixão, viu? Arrocha, meu irmão! Essa é pra você se apaixonar! Ouvi falar que você tá com um namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinho, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até anda chorando e se maldizendo o que está fazendo, andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho bateu mais alto que a paixão e você nega até a morte que não. E não me ame, não quer mais voltar. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim, que é lugar por mim e não quer assumir. Sei que tá com namorado, mas a carne é fraca e quer estar e do meu lado. Saiba que eu sei que ainda pensa. Soube que você até anda chorando e em cima dizendo o que está fazendo, anda reclamando porque vacinou e perdeu. É seu orgulho, bateu mais alto que a paixão e você nega até a morte não. E não me ame, não quer mais voltar. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim e é louca por mim e não. Meu lado, mas fiquei sabendo. Eita paixão, J. Silva e Paizinho nos teclados ao vivo, meu irmão. E pode balançar, vai. Cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. A tudo que eu planejo, agora sigo trabalhar. Ligar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. abra, toma uma, mas de novo teu estona. A luz se abençoando e já da cima tá cantando, mas só assim tá tocando e o pau tá atorando. E trabalhar é o cacete, hoje é sofá, sono e foguete. A luz se abençoando e já da cima tá cantando, mas só assim tá tocando e o pau tá atorando. E trabalhar é o cacete, hoje é só farra, sono e foguete. Sobe esse trem, meu irmão. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Seguir o cheiro dela, o que eu dei me lembro mais. Quando eu dou javanejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Mas se eu não vim de tarde, a galera me aciona. E abra, toma uma, mas de novo deu insona. A luz sobre o céu já desce, vai tá cantando, mas faz vida no canto. Trabalhar, eu cacete, hoje é só farra, sono e foguete. A luz sobrando, eu roda acima, tá cantando, mas assim tá loucando e o mal tá adorando. E trabalhar, eu cacete, hoje é só farra, sono e foguete. A luz sobrando, eu roda acima, tá cantando, mas assim tá tocando e o pau tá adorando. E trabalhar, eu cacete, hoje é só farra, sono e foguete. A luz sobrando, eu roda acima, tá cantando, mas assim tá tocando e o e trabalhar, eu um cacete. Hoje é só farra, sono e foguete. Simbora, meu irmão. De você tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Escrevi cartas que já escrevi. Recados também já mandei. Quero morrer se você tiver outro. Menininha, teu amor. Menininha, teu amor. A solidão vai acabar comigo. Só me dá um castigo. Adeus, amor, mas pode voltar. Eu não consegui esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Meu amor, segura o paizinho, vai, meu irmão. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Segura assim, patrão, vai. Meu amor. Menininha, meu amor. Sucesso! Juízo, já são 4 da manhã. Daqui a pouco ligo o síndico. Será que tem como a moça gritar?

já. Isso não dá bagaceira, é muita pegação. Isso que fica em cerveja, meu irmão. Siga a batida. Cheiro do forró, mulherada, cola em mim. Chama de delícia, nem gostou do sapatinho. Vida de playboy, tiro olho de varão. A mulherada pira e vem comer na minha mão. Quando chego no forró, a mulherada, cola em mim. Chama de delícia, nem gostou do sapatinho. Vida de playboy, tiro olho de varão. A mulherada pira e vem comer na minha mão. Foi uma rodada de cerveja pra galera. Vem com o truco da subida que me zera. Olha o polis que nessa mesa aqui adora. Sinta a batida, é forró, você vai sonora. Rodada de cerveja pra galera. E fique com tudo que a cerveja tem no cena. Olha o couro uísque nessa mesa que adora. E sinta a batida, é bom romance na sonora. E já, filha, para de porrão. Esses moleques tá cheio de rota-pona. E já, esse numa bagaceira. É muita pegação, uísque, pinga e cerveja. E já, filha, para de porrão. Esses moleques tá cheio de rota-pona. E já, esse numa bagaceira. É muita pegação, uísque, pinga e cerveja. E já, que na pata de forró, esse moleque tá cheio de rota porra. E já, esse não tá bagaceira, é muita pegação, esquipinha e cerveja. E deve ver todo mundo balançando assim no chão, né? Silva e paizinho do Checão são vivo no bar da sofrência, meu irmão. Eita, menino. Balança. Ele é de boa, ele é pisado. Eu me tô deixando, ele é nado. E ele é pavoro, pavoro, pavoro. E ele é pavoro, pavoro, pavoro. Eu tô mexendo, eu tô com nada. E eu me tô quebrado, tá emprestado. E ele é pavoro, pavoro, pavoro. E ele é pavoro, pavoro, pavoro. Com bebida, mas o espelho mesmo, medeira. Mas o espelho mesmo, medeira. E ele é pavoro, todo mundo. E tô mexendo pra pegar mulher. Medeira, mas mesmo, pé mesmo, medeira, mas mesmo, pé mesmo, medeira. E na palavra todo homem quer. E dois dias pra pegar mulher. Essa menina pra fora. Essa menina pra fora. Essa menina pra fora. Essa menina pra fora. Irmão. Isso é uma pala de forró, meu irmão. Chega seu ibaizinho, chega ao vivo. Aqui no bar da sofrência, meu irmão. Tão de boa, tão guisado. E tão pronto de cheio, tão danado. E tão amaro, amaro, amaro. E tão amaro, amaro, amaro. Eu tô com nada, e tô com cachê, e eu falo. E na pávaro, pávaro, pávaro. E na pávaro, pávaro, pávaro. Tu me vira mais mesmo, pé mesmo, medeira. Mais mesmo, pé mesmo, medeira. E na pávaro, todo homem quer. Eu tô mentindo pra pegar mulher. Tu me vira mais mesmo, pé mesmo, medeira. Mais mesmo, pé mesmo, medeira. E na pávaro, todo homem quer. Eu tô mentindo pra pegar mulher. Essa menina pra fora. Essa menina pra fora. Essa menina pra fora. Essa menina pra fora. Essa menina pra fora. Essa menina pra fora. Che, che. Alô, Rony, dá uma chegadinha aqui, meu irmão. Gente, prazer imenso estar aqui de novo cantando pra vocês aqui da Vila Genésia. Ei, da Baixão, tá aí mais um sucesso aí pra você, meu irmão. Eita, sofrência, menina. Eu vou pra entrada sem sua mão. Mesa do jantar agora é só fogo. Aqui um quarto de casal, se eu tô morando só. Não, vó, até o meu cachorro para de brincar. Parece que o tempo não quer mais parar. Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você fugir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. De volta a nascer no meio em três. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você fugir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. De volta a nascer no bota a entrada sem sua porta. A mesa do jantar agora é só um ponto. Peguei o quarto bem casado, se tô morando só. Não, só até o meu cachorro. começo do fim. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você fugir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. E volta a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você fugir, eu te acho de novo. Seu nosso grande amigo Rony Silva, sua esposa, todos os familiares, toda a galera aí, amiga da gente, amigos, gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, porque a festa está só começando, viu? Tem muito forró, tem de tudo um pouco. A Rocha. Fala que me ama e diz que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Já arrumei minhas malas e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Ai, não, sei disso, amor. Eu também sinto um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Engole o choro e mora. Amor, mata minha sede de francês, amor. tá com tempo pra me escutar. Fala que me ama e diz que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Eu já arrumei, mas vale tudo aí no fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você desnobou. Eu talvez sinto um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falso, amor. E quando choro embora, eu não vou. Vê se aprende agora, dá um valor. Mata minha sede de você, amor. A mala é falso, amor. E quando choro embora, eu não vou. Vê se aprende agora, dá um valor. Mata minha sede de você, amor. Amar é falso, amor. E olha, choro embora, eu não vou. E se aprende agora, dá um valor. Mata minha sede de você, irmão. Esse é um sucesso aí pra você tocar no fundo do seu coração. É mais ou menos assim. Pega meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. E eu não tô nada bem. Eu vim me esbeijando tudo. Mais uma vez o meu coração deu PT. E a culpa é sua. Se estou aqui no meio da rua, se estou aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar e ainda te amava. E aí ela fala: que droga de amor é esse que eu sentia? O que não era amor é sua vida. E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Sou passado a você. Pega meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. E eu não tô nada bem. Eu vim me esbeijando do dedo do carro. Eu não liguei. Quero me voltar. Eu não liguei pra ninguém. Eu me enganei. Eu quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei fome por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. E a culpa é sua. Estou aqui largando no meio da rua. Se estou aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar. E ainda te amava, e agora fala. Que droga de amor é esse que eu sentia? Ontem eu era amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Daqui a pouquinho a gente vai atender um pedido todo especial nosso amigo aí, Júlio Nascimento. Daqui a pouquinho a gente vai tocar pra você, viu? Com todo carinho, daqui a pouquinho, viu? Eita, paixão! É mais ou menos assim! Olha quem fala pro papai que você quer. Amor, oh, oh, oh, me dá seu valor. Cheguei regaçando a velada na cama na camisola. E comanda é você. Eu tô solteiro e mais nada. E tô doida na parada. E tô doido pra te ver. Quer ver? Olha quem fala pro papai. Você quer? E amor, primeira se falou. Olha que fala pro papai que você quer. E amor, primeira se falou. Cheguei e gastei a cabelada na cama de camisola. E que eu mandar é você. E não soltei mais nada. E não vai dar na parada. E tô dando pra te ver. Olha que fala pro papai que você quer. E amor, primeira se falou. Olha que fala pro papai que você quer. E amor, primeira se falou. Fala pro papai que você quer. Eu não sou bem mais nada. E eu vejo na parada. E eu tô doido pra te ver. Olha que fala pro papai que você quer. E amor, primeira se falou. Olha que fala pro papai que você quer. E amor, primeira se falou. Cheguei em casa, cabelada na cama de camisola. E o melhor é você. Eu não sou bem mais nada. E eu vejo na parada. E eu tô doido pra te ver. Olha que fala pro papai que você quer. E amor, primeira se falou. Olha que fala pro papai que você quer. E amor, primeira se falou. Olha que fala pro papai que você quer. E amor, primeira se falou. Olha que fala pro papai que você quer. E amor, primeira se falou.